esquece. Sendo alto até demais, quase sempre me enlouquece. Com esses teus beijos fatais, me faz viver. Não dá pra te esquecer. Te dei minha liberdade, amor só com você. Me faz viver. Não dá pra te esquecer. Te dei minha liberdade, amor só com você. Não sai de mim, eu te quero sempre assim. Esse amor todo pra mim, me deixando com calor. Não sai de mim, eu te quero sempre assim. Esse amor todo pra mim, me deixando com calor. Uou! Uou, uou! Uou, uou! Eu não sei de onde você veio, mas com certeza veio pra ficar. Me faz feliz, me faz sonhar. Esse teu jeito de me amar. Oh, oh, oh, oh. Quando a tarde cai, meu pensamento voa. E uma brisa no meu rosto me faz lembrar você. Quando a tarde cai, meu pensamento voa. E uma brisa no meu rosto me faz lembrar você. Oh, oh. Uou, uou. Uou, uou. Eu não sei de onde você veio, mas com certeza veio pra ficar. Me faz feliz, me faz sonhar. Esse teu jeito de me amar. Oh, quando a tarde cai, meu pensamento voa. E uma brisa no meu rosto me faz lembrar você. Quando a tarde cai, meu pensamento voa. E uma brisa no meu rosto me faz lembrar você. Quando a tarde cai, meu pensamento voa. E uma brisa no meu rosto me faz lembrar você. Quando a tarde cai, meu pensamento voa. E uma brisa no meu rosto me faz lembrar você. Quando a tarde cai, meu pensamento voa. E uma brisa no meu rosto me faz lembrar você. Quando a tarde cai, meu pensamento voa. E uma brisa no meu rosto.